Contra 4 alinhar e decolar, uma centena com 5 nós. Caso alinhar e decolar com 9 nas 4. Luna 714, chama o centro Recife, Luna 245, bom voo. 2545, boa. Para o gol, o 606, temos 67 a bordo, alterna Fortaleza com 4 horas e 35 minutos. Obrigado, bom dia. E a parte principal, Índia, até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 009. Do ponto de espera pistando 0, chame torre frequência 1-8, decimal 5, 606, tem um bom gol. Positivo, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 295, 9 agora, gol 606, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá 3170, desce para 3210, que é legal, 1009, direto do norte. Pushback acionamento, gol no 896, tá no 04. Portão 4 aprovado, pushback acionamento no 896, chame o pronto táxi. Autorizado para o táxi, 1 centena com 8 nós. A linha decola, gol 606. 747 interceptou o cruzador e estabilizado e alerta. Trip 5344 completa sinal, chama a torre 1989 com um pouso. 345, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, trip 5344, está no ILS da 190, agora 7 milhas. Continua a aproximação agora da pista livre, trip. Vai, galera. 7-0, desce para 2.000 pés, está autorizado a ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte, 1-1, with information channel, request flight level 370, request. 370 will be coordinated. Information now is Delta. Probable departure Puka, preparing from Charlie Alpha. And the Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition to Lima Papa Tango. Correction, Lima Papa Papa Tango. Stand by for ATC clearance, airport flow 024. Standing by for the clearance, airport flow 024. Trip 5344, delivery pouso, pista 1-0, 1 centena, que está aí com nós. 3-4-4, delivery pouso, não 1-0. No 606, decola ao 5-0, controle 128, boa viagem. 208, obrigado. Controle, bom dia, gol 606, decola, Pucas e para as suas coisas. Gol no 606, contato radar, sabe mantenha 390, saída Pucas. 390, Pucas, no 606. Gol no 994, estamos centro Recife, 12545, bom voo. 2545, obrigado, bom dia. Taxi Gol 1896, está com 1-3-4 agora, 2 horas e 40, força dele. Uno-3-4, Fortaleza, confirme somente a autonomia? São 2 horas e 40. 2h40, 1-3-4, Fortaleza, copiado. 1-8-9-6, tem táxi aprovado à direita, deu ponto de espera, pista no 0, ajuste no 009. No ponto de espera da pista no 0, chamou de frequência 1-8, decimal 95, gol 1-8-9-6, tem um bom voo. Obrigado, e ponto de espera, 2-8-9-5, gol 1-8-9-6. Control 024, are you ready to copy? Ready to copy, control 024. Portugal 024, you're clear to Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. Then Upper November 873 until Intol, India November Tango Oscar Lima position. After Intol, you're clear to, correction, after Intol, you're cleared according to flight plan routes. Take off from runway 10, left turn on Puka departure, Zipar transition. Frequency of the departure 120.8, squawk 5565 in Portugal 024, read back. Portugal 024 is clear to Lisboa, from level 370, airway Brazil 10 until Natal, departure number 873 in Sol, and then the flight plan route is the departure from runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition. This brings the departure frequency 120.8, squawk 5565, now 024. 5565, very good back, correct. Portugal 024. On gate 1-1, call me ready for push to start, sir. Solo Salvador, boa noite, é o Trip 5344, liberado pelo Antônio Fox. Boa noite, 5344, táxi autorizado via Alfa. E Kilo para o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, Trip 5344. Alfa Kilo pro Pátio 3, confirmando 35344. Boa noite, 3160. 3160, continue. Aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda 3170, check 3, autorizado pouso, vento 080 graus, 109. Autorizado pouso, tá 3170, baixa a fala. 896, decola 5000, controle 208. 208, 89. Controle Salvador, boa noite, 896, decola Cuca, Caju. 896, contato radar, sabe, mantém 370, saída da Cuca. 370, Puka, o voo no 89. Voo no 606, chama Recife, voo no 2545, bom, bom. 2545, obrigado, voo 606. Solo Salvador é o 35344, confirmando a posição no Pátio 3, seria posição 5? Sim, já tenho posição aqui 4 do Pátio 3, mas essas posições que eu tenho não são autorizadas regularmente, senhor. Eu pediria que o senhor tentasse o sinalizador no pátio 3. Sim, já que nós chegamos aqui, não tem o sinalizador ainda. Agora vimos aqui, obrigado. Copiado. Lógica 3170, autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o... Um abraço. Oito nove meia, chame Recife agora, 125, decimal 45. 2545, boa noite, 9-6. Boa.